process incoming information the way I program you. You don't process incoming information the way I program you to. I speak, you listen, I order. You obey. Thank you. accepts what he sees because he is expecting to wake up. proof do we have of its existence? Time gives legitimacy to its existence. Time is the only true unit of measure. It gives proof to the existence of matter. Without time, we don't exist. We'll be right back. Thank you. helmet. I've got to go up the steps, get into the pod. Eles caíram nesse buraco escuro. Aí eu vejo criaturas estranhas. A senhora acha que eu estou ficando maluca? Você não escapa nem se ficar louco. Hoje é domingo, dia de comer cogumelos. Tudo bem. É você. Não, não é. Mac Twisp trouxe a Alice errada. É a Alice errada? Você é mesmo Alice. Eu reconheceria em qualquer lugar. Eu reconheceria ele em qualquer lugar. Bem, como pode ver, ainda estamos tomando chá. E tudo porque eu fui obrigado a matar o tempo esperando o seu retorno. Você está muito atrasada, sabia? Levadinha. O tempo é engraçado nos sonhos. Sim, é claro, mas agora que está de volta, precisamos continuar com Glorian Day. Glorian Day! Eu estou investigando coisas que começam com a letra M. Qual é a semelhança entre um corvo e uma escrivaninha? Sei o que vi naquela noite. Era real. Não podem encontrar outra coisa para fazer mais escândalo? Sim. Ah, isso aqui faz ainda mais escândalo. Não dá pra brincar com LSD, bicho. LSD não é brincadeira.